Não permita, Senhor Jesus, que aqueles que adentraram neste lugar com fome do Senhor saiam deste lugar vazios, Pai. Mas que a Tua palavra nessa noite venha saciar nossa fome de Ti, Senhor. Nós temos fome de Ti, Senhor. Somos famintos pela Tua presença em nossa vida, Senhor. Sem a Tua presença constante na nossa vida, Deus, a vida não tem gosto, Senhor. Não temos para onde ir. Por isso, Jesus, colocamos nossas mentes cativas ao Teu Espírito nessa noite. Fale conosco, Senhor. Para a glória do Teu santo nome nós oramos. Amém. Amém. Quando Jesus estava na terra, Ele tinha uma prioridade. Ele tinha um projeto que era, na verdade, cada um de nós que estamos aqui. Que era, que é e continuará sendo para toda a eternidade. Às vezes, as pessoas têm questionado essa questão de Jesus de todas as formas, né? Nunca se foi tão questionado e, ao mesmo tempo, nunca se foi tão evidenciado a fé cristã nesse mundo. Hoje você escuta falácias por aí, né? Ditados como, por exemplo, a maior parte dos cientistas são ateus. Você escuta isso, né? De uma forma que você não sabe a fonte disso. Isso é dito todo momento, toda hora. E segundo as pesquisas, isso é uma baita de uma mentira. 50%, aliás, 40% dos cientistas no mundo são ateus. 40% são teístas e 15% são indecisos. Mesmo tamanha a ignorância que a gente tem visto aí, a fé cristã ela tem resistido a todas as formas de perseguição, de ultraje, né? Você vê o que aconteceu agora com a Igreja Renascer nessa semana e a gente fica abalado, né? Tem gente que nem queria, acho que nem veio na igreja hoje com medo de cair o teto, né? E a gente olha para aquilo lá e aquilo nos abala, né? Porque são irmãos em Cristo, compartilham da mesma fé. Às vezes as pessoas falam, nossa, morreram 9 pessoas. Eu falei assim, olha, morreram só 9, porque se aquilo ali chega a cair na hora de um culto, o bicho ia pegar, né? Eu não sei quantas pessoas cabem dentro da Renascer ali. 5 mil pessoas? É. Então, de alguma forma, a gente olha para aquilo ali, a gente só vê a tragédia, né? A gente não vê o milagre. Porque a gente tem que aprender a olhar desse ponto de vista. Eu olhei do ponto de vista do milagre. Eu lamento pelas 9 vidas que foram ceifadas, com certeza. Ninguém está menosprezando isso. Mas a gente está agradecendo a Deus pelo milagre, porque poderia ter sido muito pior. E o que é interessante em tudo isso é que você vê a Rede Globo, né? Você vê a desgraçada Rede Globo, né? O lixo Rede Globo, e que você tem que, de alguma forma, se unir dentro do reino de Deus e você tem que boicotar essa emissora do inferno sobre a face da terra, sabe? Boicote essa emissora do inferno, essa emissora que conspira contra o reino de Deus 24 horas por dia. Isso que eu estou falando aqui vai ser gravado, vai ser mandado para a internet, e eu quero que o mundo inteiro ouça isso, que a minha postura como pastor é que eu tenho uma guerra com a Rede Globo. Eu tenho uma briga com aquela maldita emissora que está aqui nesse país, roubando, disseminando toda a sorte de ensino do inferno nesse país, ensinando as pessoas a pensarem aquilo que o inferno pensa. Uma das coisas que a Rede Globo fala, a tragédia está ali, né? Toda a desgraça já está ali, o povo sofrendo, e ela ainda vem evidenciar a única coisa que interessa a ela, né? Colocar aquilo que os pastores, os bispos lá estão passando, né? Eu não sei o que uma coisa tem a ver com a outra. O fato do Estevão e da Sônia estarem respondendo o processo, o que isso tem a ver com o teto cair? E o que consolo isso traz para as famílias que estão passando esse momento? Essa é a minha pergunta que eu deixo para a família abençoada que está ali, né? Aí, essa semana, teve uma hora que eles ficaram repetindo uma frase o tempo todo, né? Aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está Deus? É a mesma pergunta que eu pergunto para eles, né? Aonde está Deus na Rede Globo? Os caras disseminam o tempo todo a desgraça ali. E eles querem que o povo pense diferente, né? Eles querem que o povo seja pessoas que pensam, que têm opinião própria, né? Quando você vê que a fé cristã, ela é enxotada para fora das escolas, ela é enxotada para fora da família, né? Porque você tem uma televisão em casa que está disseminando toda hora uma violência contra a família. O tempo todo a família está sendo destruída, disseminada, detonada, extinta, graças ao ensino desse lixo. Essa é uma palavra profética que eu estou entregando para vocês, igreja, nessa noite. E o meu desafio para vocês nessa noite é que vocês boicotem esse lixo chamado Rede Globo, em nome de Jesus. Okay? O povo de Deus tem que se unir e eles têm que sentir o poder da opinião de todos nós aqui nesse país. Amém? Eles têm que sentir isso. E isso só é sentido a partir de que, do momento em que eu e você tomamos uma atitude para com esse lixo aí. Ok? Então você vê por aí, né, que o tempo todo a fé cristã está sendo, né, bombardeada e está sendo roubado da minha vida e da tua vida de alguma forma, como uma opção, né, como um projeto de vida, como a única verdade sobre a face da terra. Até essa questão, você não pode mais afirmar que aquilo que você crê é a verdade. De alguma forma, você tem que pedir desculpa para afirmar aquilo que você crê. Quando alguém afirma o cristianismo, a fé cristã é a única verdade sobre a face da terra, isso é, de alguma forma, é confrontado por um outro ditado falacioso que nasceu no coração do inferno, que diz assim: não existe uma verdade absoluta. Então não existe verdade absoluta. Se não existe verdade absoluta, você não pode afirmar que aquilo que você crê é, de alguma forma, um absoluto. Então você tem que, você é roubado disso também. Então você, a fé cristã está sendo enxotada, né? Lá para o cantinho. Ela é a religião dos ignorantes, né? Ela é a religião dos ignorantes, daquele povo que só sabe dizer glória a Deus, aleluia, misericórdia, sabe falar só uma língua que ninguém entende. É um povo que foge do debate, foge do confronto, aquele povo que se esconde lá atrás da caixa. Porque quando eles nos mostram, nos expõem para esse mundo, eles nos expõem como um bando de ignorante, né? O cara safado, ladrão, sabe? Aquela mulher mais sem vergonha da novela, adivinha quem que é? É a evangélica. É a crentona. É. O cara mais desonesto, hipócrita da televisão na hora da novela são os evangélicos. Quem são os bons da boca na novela? São os espíritas. São os islâmicos. São os judeus. São os budistas. São os macumbeiros. Até o diabo é legal na novela. Mas quando se trata de falar da fé cristã, a fé cristã... Então não existe mais uma verdade absoluta no conceito deles, né? No conceito deles. E o meu desafio para vocês é que juntos, nós até o fim dos nossos dias, a gente se coloque em pé e diga: há uma verdade absoluta. E uma única verdade que eu não negocio com ninguém. E essa verdade é o Senhor Jesus Cristo pregado numa cruz e ressurreto depois de 3 dias. Amém? Essa é uma verdade que a história, a arqueologia, toda a ciência jamais poderá roubar de mim e de você. Que nós temos uma tumba vazia. Nós temos uma história chamada igreja viva, que tem construído a história desse mundo, às vezes pisando muito na bola. Mas esse mundo seria 100 vezes pior se a igreja fosse tirada dele. Eu quero falar um pouco sobre isso, sobre a tua postura nesse mundo como um homem de Deus e uma mulher de Deus. No filme Rock Balboa, muito obrigado, Rodrigo, já sabia. O técnico do Rock, ele fala uma coisa interessante pro Rock. Ele fala assim: se você não estivesse aqui, eu provavelmente não estaria vivo hoje. O fato de você estar aqui e estar tão bem me dá razão para viver. Acho que muitas pessoas morrem quando não querem mais viver. Pouco a pouco perdemos os amigos, perdemos tudo E continuamos perdendo até pensarmos: por que estou vivo? Não tenho razão para viver. Mas com você, filho, tenho razão para viver. Vou ficar vivo e verei você subir. Eu nunca deixarei você até isto acontecer. Pois quando eu partir, você saberá como lutar bem e saberá como se cuidar fora do ringue também, entende? Tenho um presente para você. É a coisa mais preciosa do mundo. Ele será como um anjo da guarda. Se você se machucar e sentir que está arriando as pernas, este anjo irá sussurrar em seu ouvido. Ele dirá: levante-se, filho, porque alguém ama você. Uma preocupação minha com essa geração de hoje, e isso inclui eu e você, é, eu me preocupo muito com o legado que eu e você estamos deixando para as gerações que estão vindo. Nós não seremos, enquanto carne, eternos aqui nesse mundo, certo? A não ser que esse céu se abra e o Filho de Deus decida voltar antes da minha e da tua morte, né? Nós estaremos vivos, talvez por bastante tempo, talvez por pouco tempo, não sabemos. Mas qual é o legado que eu e você temos deixado para as gerações que estão vindo? Eu olho para o Gabrielzinho, às vezes, olho para a criançada aqui nessa igreja, e às vezes eu fico pensando: qual o legado que essas crianças terão daqui a 20 anos? Quando nós fazemos escolhas, todos os dias, né, nós estamos fazendo escolhas. Quando nós fazemos escolhas, essas escolhas, de alguma forma, elas darão um legado bom para as gerações que estão por vir, ou, desgraçadamente, um legado que os deixará sem chão. Quando eu vejo uma menininha com 12 anos, 13 anos, beijando uma outra menina de 12, 13 anos na frente de uma escola, eu não sei, não é nojo que eu sinto. Eu sinto ódio dentro de mim. E não é por elas duas. Eu sinto ódio do diabo nesse momento. Eu sinto ódio desse sistema, desse lixo de mundo que está aí fora. Que legado esse mundo está deixando para os nossos filhos? Quando eu vejo jovens, a gente pensa assim, às vezes, que: ah, Pipe, no teu tempo era diferente, o mundo mudou, né? Não é essa a resposta que você ouve para tudo hoje? O mundo mudou, Pipe. Já era essa conversa de virgindade, essa conversa de você se guardar no teu namoro, pro casamento. O mundo mudou, Pipe. A roupagem mudou. Essa que é a verdade. O mundo não mudou coisíssima nenhuma. O que mudou foi a roupagem da estratégia que o diabo usa para matar eu e você. Porque é uma questão que o diabo não quer que você e eu pensemos todos os dias. É que você é um indivíduo. O diabo sempre vai te fazer entender e ver a vida de uma maneira global, né? É todo mundo. Só que não é todo mundo que um dia chegará e se colocará diante do Rei dos Reis e terá que dar uma resposta para aquilo que fez com a sua vida aqui na Terra. O mundo não estará do seu lado e nem do meu lado. Toda essa globalização por aí não estará junto comigo quando eu tiver que chegar diante do Rei dos Reis e confessar a Ele como Senhor dos Senhores. Quando aquele dia chegar e eu estiver diante do Rei dos Reis, não interessa para Deus qual foi aquilo, o pensamento, a resposta, o comportamento, a roupa que esse mundo estava vestindo naquele contexto em que eu estava ali. O que vai interessar para Deus é que se eu, mesmo diante desse momento, eu decidi ser diferente. Eu decidi olhar para o mundo e dizer: não, eu não sou um lixo. Quando a Bíblia fala de inferno, a palavra ali no grego, que é geena, ela representava uma única coisa naquele contexto ali. Sabe o que era, literalmente? O lixão. O lixão que ficava fora dos muros de Jerusalém, que ficava queimando constantemente o lixo da cidade. O que é jogado no lixo? Lixo. Quando Jesus disse assim, ó, aquele que não crê, aquele que não perseverar, aquele que não tomar uma postura diante da vida, será lançado no inferno. Em outras palavras, ele está dizendo assim, olha meu amigo, se você gosta de se fazer lixo, existe um lugarzinho especial preparado para o lixo. Porque quem gosta de se fazer lixo, vai para onde? Vai para o Geena, que é o lixão mesmo. Agora, de alguma forma, Jesus demonstrou para mim e para você todo o meu e o teu valor quando subiu naquela cruz. Mas tem gente que despreza isso ainda. E continua a desprezar isso. Nossos filhos estão perdidos se continuarmos sendo a geração de bundões que temos sido. Outros mais, outros menos. Depende do tamanho. As próximas gerações estão perdidas se nos entregarmos ao que este mundo lá fora está nos propondo. Se continuar do jeito que está e os nossos filhos continuarem abraçando aquilo que o mundo está propondo, as gerações que estão por vir estão perdidas. A família está perdida se os homens e as mulheres de Deus desistirem de permanecer até o fim. Juntos. Até o fim. Quem aqui é filho de pais separados? Levanta a mão. Pode levantar a mão, não tenha vergonha. Quase que 50% aqui, né? Foi legal? Foi uma herança legal? Eu gosto sempre de dizer assim pro Gabrielzinho. Todos os dias, quando eu digo isso para ele, eu falo assim para ele, olho nos olhinhos dele assim, azuis, e falo, filho, obrigado por você existir. Obrigado por você existir. Eu sei que eu tenho que agradecer a Deus por ele existir, mas eu agradeço a ele por ele existir. Às vezes eu olho para a Kátia, nos olhos da Kátia, e também digo a mesma coisa para ela, falo assim, obrigado por você existir, por você ter me escolhido, por você me amar. Obrigado. São escolhas que você faz todos os dias e você permanecer até o fim. A parte mais fácil em filhos é você gerar filhos. Isso aí é só virar os olhinhos para trás. Já providenciou todo o processo, né? A questão que vai determinar a tua paternidade ou a tua maternidade de fato é o que virá depois. É o legado que eu deixo para o meu filho. Quantos aqui podem olhar para trás e dizer assim, puxa vida, eu tive um pai cheio do Espírito Santo que me conduziu, que me guiou, que foi um homem segundo o coração de Deus, uma mãe que não se cansou de orar por mim, de me amar, de agir com graça, né? A gente reclama disso muitas vezes, porque a gente não teve, né? Com certeza eles também não tiveram, não estou culpando-os por isso. Mas será que nós estamos sendo diferentes disso? Será que o legado que nós estamos plantando já está sendo muito diferente disso? Mudaram as roupas, a moda, as máscaras, mas o conteúdo e o veneno ainda é o mesmo. Se quisermos deixar um legado e um futuro para nossos filhos, chegou a hora de tomarmos uma escolha e permanecermos até o fim firmes na nossa fé. Quando você desiste de crer, quando você desiste de permanecer em Cristo, não pense que isso não implicará nas gerações que virão. No entanto, se você escolhe permanecer crendo, com todas as implicações que a vida tem. Eu já andei falando, se vocês quiserem entrar no Metalcast, lá tem algumas coisas que eu andei falando a respeito disso, né? Sobre perguntas e questionamentos que às vezes nós temos para com Deus e nós não temos resposta e pronto, ponto. Ainda não temos respostas. Mas muita gente tem chutado a fé, tem deixado de crer diante da vida, né? Como é que você tem reagido a isso tudo? Vocês não precisam abrir. Mateus 24, 12 e 13 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aqueles que permanecerem até o fim, estes serão salvos. Ontem eu estava falando para o grupo de classe de membresia, eu falei assim, que a fé da comunidade de Gólgota, em termos de salvação, é que a salvação é unicamente pela fé e pela graça, ponto. Só que, vírgula, tem que ser uma fé que produz uma ação. Porque se é uma fé estática, inútil, infrutífera, que não gera vida, que é seca por dentro, por fora, por todos os lados, é uma fé que a gente vê, né? Tem muita gente com cabelinho branco e permaneceu firme na fé, e a única coisa que o cara fez foi isso, literalmente guardou a fé, guardou tão bem guardado que ninguém nunca ouviu falar da fé dele. Ele guardou tão bem guardado a fezinha dele, né, que ele foi incapaz de, durante a sua vida, ter uma atitude de servidão dentro do reino de Deus, de pregar o evangelho uma única vez, de se levantar nas madrugadas para orar pelas pessoas. Mas estava lá, ó, guardou a fé. Esse tipo de fé não é a fé que eu creio. Eu acho que essa fé não diz nada para Deus. A opção pelo descrer é uma opção egoísta para a morte. Não é apenas eu que morro quando decido não crer. Toda uma geração, né, sofre as consequências disso. Porque, olha, acho que nunca uma geração buscou tanto orientação, referenciais, como as de hoje. Às vezes, lá na Descontradizendo Contradições, eu recebo e-mails do pessoal ou scraps, e a galera dizendo assim: Pipe, muito obrigado por essa comunidade, porque eu estava deixando de crer e eu pude voltar à minha fé. O que que você tem feito com aquilo que Deus tem te confiado como dom, talento? Você tem pegado isso, tem pego isso e colocado isso em movimentação? Você tem pego isso e colocado isso, gerado isso em vida, em propósito, né? Em filosofia de vida, de alguma forma, né? Eu existo para um propósito nesse mundo, e o meu propósito é servir o Rei dos Reis. Se Deus te confiou coisas pequenas, talvez, não sei o que, que você gosta, né? Dentro do retiro a gente vai tratar unicamente e exclusivamente sobre isso. Você vai, em nome de Jesus, descobrir seus dons, seus talentos, e será desafiado a colocar isso em movimentação neste mundo. Porque uma coisa eu quero dizer para você, todos vocês que estão sentados aqui nessa noite, Se você pegar aquilo que Deus confiou na sua mão e você colocar ele em movimentação, esse mundo vai mudar. Talvez você fale assim: nossa, Pipe, você está viajando a maionese. Nunca se esqueça que Charles Finney era um único homem. Charles Finney uma vez entrou numa fábrica cheia de operários, não abriu a boca, não orou e não fez nada, apenas passou no meio de um corredor. Toda uma fábrica se converteu ao Senhor Jesus naquele dia. Porque o dia que aquele homem entrou naquela fábrica, a presença de Deus na vida daquele homem era tanta que as pessoas que estavam ali foram tomadas por uma convicção de pecados e arrependimento e começaram a clamar por Deus. E a única coisa que Charles Finney fez foi orar com eles. E eles receberam a Cristo como Senhor e Salvador. Não bastasse isso, aquele homem saiu daquele lugar e toda uma cidade se converteu ao Senhor Jesus pela vida desse único, único homem. Eu não estou falando de centenas de homens, de milhões de homens, estou falando de um único homem que mudou a história de centenas de pessoas. Quando você olha para a história de John Wesley, de Whitefield, de John Huss, de John Wycliffe, de Calvino, de Lutero, era um único homem. Quando você olha para a vida de Madre Teresa de Calcutá, né? É uma única que muda, decide na vida tomar uma postura e fala assim: eu vou mudar e a minha postura vai mudar. E ela começa de alguma forma a ter uma atitude e aquilo ali começa a transformar todo mundo que está à sua volta. Sabe, enquanto eu tiver a minha egoísta escolha de viver para mim mesmo, esse mundo aí fora dificilmente terá alguma mudança. Agora, se você decidir mudar esse mundo que está aí fora, só basta uma coisa. Primeiro de tudo, mude suas atitudes. Qual é o conceito de insanidade? Vocês lembram? Fazer sempre as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Repitam comigo, em nome de Jesus, esse versículo bíblico, que não foi escrito na Bíblia, né? Mas a gente escreverá. Repita comigo assim: insanidade é fazer sempre as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Então, alguém é louco aqui dentro. Porque todos os dias a gente faz a mesma coisa, a gente quer que a coisa mude. A gente quer que a coisa, de alguma forma, se transforme em algo nesse mundo, né? E, graças a Deus, não transforma, porque Deus também não é louco. Deus não concorda com a loucura. Com esse tipo de loucura, não. Nós fatalmente nos tornamos o lugar onde nós ficamos. Isso é uma verdade. Se você escolher estar no mundo e ser do mundo e pertencer ao mundo, você será isso. Se você escolhe ficar no chão, prostrado, né? A gente, evangélico, a gente tem um conceito de idolatria, né? Idolatria é você ter uma estátua de barro lá e você vai lá, acende uma vela e adora, né, a imagem. E a gente acha que isso é idolatria, né? Mas tudo aquilo que ocupa o meu coração no lugar de Deus, de alguma forma se transforma no meu Deus. Quando eu divinizo, de alguma forma, né, o meu trabalho, o meu dinheiro, outras coisas, Deus está sendo roubado da minha vida. Uma das coisas que mais acontece na fé cristã é que quanto mais você amadurece na fé cristã, mais você tem que aprender a renunciar. Cada vez mais você terá que aprender a renunciar. A fé cristã, ela sobrevive neste mundo através de você. Você foi o cara que Deus confiou a fé. Você, olha, você é um cara que eu confio e que eu sei que vai ser o cara Você é o cara. Se você desistir, adivinha? O suicida, quando a gente pensa em suicida, o que a gente pensa? Quem é um suicida, Daniel? É um louco. Um louco. Quem é um suicida, João? Eu que não sou, graças a Deus. A gente sempre, quando a gente pensa em um suicida, a gente pensa em uma pessoa que desistiu de viver, né? Não é isso? Ah, o cara desistiu de viver, foi lá, deu um tiro na cabeça. O cara desistiu de viver, foi lá e se enforcou. Ah, ele desistiu de viver, se jogou de cima de um prédio, tomou veneno. Desistiu de viver. Não é verdade? Todo suicida é alguém que desistiu de lutar. Quantos suicidas na fé nós temos visto nos dias de hoje? Gente que simplesmente desistiu de lutar. Eu desisto de lutar, eu me entrego. Tá bom, Satanás, eu sou teu. E vai, abraça o bicho. Tá bom, mundo, eu sou teu. E abraça aquilo que o mundo está dizendo ali fora. Quantos suicidas nós temos visto dentro da igreja? Gente que tem morrido dentro da igreja. Eu não estou falando dele ali fora. Estou falando aqui dentro, aqui, agora, nesse momento. Que estão sentados aqui. Não deram um tiro na cabeça, mas desistiram de lutar e se entregaram. Eu quero fazer uma oração com você, eu quero que você feche seus olhos agora. Eu dei uma mudada naquilo que o Mike falou para o Rock. Eu coloquei essas palavras de uma maneira diferente, para que você entenda que, se Jesus estivesse escrevendo as mesmas palavras para você, seriam ditas da seguinte forma: se você não permanecer até o fim, provavelmente o legado que deixará para seus filhos é a perdição. Você permanecerá vivo através deles. O fato de você estar aqui e permanecer lutando demonstra que meu sacrifício não foi em vão. Muitas pessoas morrem quando não querem mais viver. Algumas não têm escolha, mas desejariam viver um pouco mais. Pouco a pouco, seus amigos irão, mas não se esqueça que do outro lado do muro, todos eles estão aguardando. Perdemos tudo, mas só aquilo que de fato não tem valor na vida, pois o amor é eterno. Eu estou vivo e verei você subir. Eu nunca deixarei você até isto acontecer. Pois quando partir, será porque aprendeu como lutar bem, porque aprendeu a se cuidar fora do ringue também. Tenho um presente para você. É a coisa mais preciosa do mundo, e ele será como um anjo da guarda. Se você se machucar e sentir que está arriando as pernas, este anjo irá sussurrar em seu ouvido. Ele dirá: levante-se, filho, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Cordeiro Santo, aquele que tem um nome acima de todo nome, aquele que é Deus, Jesus ama você. Pai, nós te agradecemos, Senhor. O Senhor nos deixou um legado naquela cruz. Todas as gerações que vieram depois da cruz deixaram o seu legado, e por isso nós estamos aqui hoje, Senhor. Muitos dessa geração, Deus, têm desistido, Senhor, de deixar seus legados, Pai, para as gerações que virão, para seus filhos, Senhor. Eu quero te pedir graça nessa noite, Deus, sobre as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, nós somos responsáveis diante do Senhor para dar continuidade, Senhor, a proclamação do teu evangelho neste mundo, Senhor. Nós somos responsáveis, Senhor, para permanecer até o fim. Nos dê a graça, Senhor Jesus, de permanecer até o fim. Nos dê a graça para isso, Senhor. Guarde a cada um de nós em teu nome, Senhor.